claro. Afirmo. Obrigado. Gol número 05, chame Recife agora na frequência 13325, alterno 251. Gol 1605. 13325, obrigado, bom dia. Bom dia. Papá Mike Eco Delta, bom dia, Manatil, no meu pés. Autorizado Manatio, número 10, decolagem da 17, curva direita, corredor Axé, controle 119.8, torre 118.95 e aciona 0117 no transponto. Nordeste que está cruzando o nível 120, é um AP72 que está subindo para o nível 90, 5973. Sim, Antônio, 5973. Jeep 5594 será ultrapassada aí à sua direita. Em breve aí essa posição de 3 horas, a 7 milhas. Está cruzando a nível 100. Um bom em 7.200. E o mesmo rumo, subindo para o nível 3 ou 90. 5594. Agora transfere torre 118.95, acionamento táxi e decolagem, bom voo, Mike Eco Delta. O Índia November Alpha, copia. Eco Delta, bom dia, aciona, chama pronto para o táxi. Alpha, autorizado Salvador, Salvador, com toque arremetido em Veracruz. Uno mil pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé, caixa prévia. Controle 119.8, torre 118.95 e aciona 0115 no transfondo. Então vamos de seria para 2000 e atualizado já o INX X-Ray Gol 9070. Fechamento correto, confirmando 2 no POB. Gente, para acionamento, táxi e decolagem, transfere agora a torre 118.95 e o ajuste no 013 agora, bom voo, Papa Romeu Índia November Alpha. Solo Salvador do Cordial, bom dia, trip 5345. Sim, da informação Lima, pronto, cópia. Trip 5345, autorizado Ilhéus 280, decolada 110, primeira curva direita. Fecheira saída da El Leida, após Leida, voa direto de Ilhéus. 5551 no transponder, 198 ao controle. Ilhéus 280, da El Leida, curva direita, 5551, 119.835. Confiar apenas o nível? 280, sim. Correto, cotejamento é após quando pronto, tracionamento push. O trip 5345. Chama pronto, trip. Controle, o trip 5514. Consiga. Solicito 150 como nível final, senhor. Submantém nível 150, trip 5514. 150, 5514. Como é que estamos, Juliette? 143 está livre, é por táxi. Veja o feedback novamente, você vai estar por táxi. Como é que estamos, Juliette? Delta Papá, é o controle. Papá, escuta. Delta Papá, mantenha o nível 090 e chame Recife agora na frequência 2585, alterno 2685. Ninja Delta Papá. É. E o 5972 chama Recife agora na frequência 12545, alterno 2085. E o 5973 confirmando. Ok, 12545, 2085, Recife. E o 5973. Firmo, boa viagem. Bom dia. São 3153, chama Recife agora na frequência 133, decimal 25, alterna 1251. Tá, 3153. Autorizado, reporta para ingresso no 7, ainda November Alpha. Chama Recife agora, frequência 1-3-3-2-5, alterna 251, TAM 3153. Recife 1-3-3-2-5, alterna 251. Como recebe? 5 por 5. Certo, obrigado, tchau. Fique atento ao Charlie 150, Índia November Alpha iniciando o táxi, reporta no ponto de espera da 17. É o Fatame, prossiga. Eu faço para acionamento com a notificação. Gente, o Charlie Alfa Tango, confirma o horário da notificação? Vou para agora, pessoal, 9h40. Gente, ainda não recebi, aguarde, assim que chegar no sistema eu pago o copo, ok? Salvador Alfa Romeo, Mike Tango Juliette, está pronto para o táxi, está com 4 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Belém. Tango Juliette em livre decolagem via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre, 186, o altímetro no 013, Mike Tango Juliette. De táxi Juliette Alfa no ponto de espera, com lá chama a torre, 186, Mike Tango Juliette. Corrigindo, a torre operando agora 118.95, ok? 118.95, Mike Tango Juliette. Solo Salvador, TAM 3179, posição 9, pushback acionamento. TAM 317909, o portão está livre, reportar. Reportará. Tá. Sendo a situação agora, o Zé Lima. Trip 5, 5, trip 555 no 4, vista da terminada, mantém, questão. Trip 55 no 4, mantém nível 50, chama Recife agora na frequência 125 decimal 45, alterno 2685, trip 55 no 4. 245, 2685, obrigado. Estrela Lima, contato radar, submantém nível 070, conforme solicitado, rumo de Mari, aguarde chegada a Mari, ele é sete sobre pista no 0, ajuste no 0, no 3, quilos, Serra Lima. Bom, 9070, informa o tráfego a baixa altitude, helicóptero ao norte de Simbra, em torno de uns 3 milhas, sem interferir com o final do procedimento LS. Bom, 9070. O Índio November Alfa autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Tráfego de helicóptero a baixa altitude, a 500 pés ao norte de Simbra, sem interferir com o final do procedimento LS. Gol 9070. O 9070 copiou? Copiei, senhor. É que eu não escutei o cotejamento. Ok. Colagem imediato, pro de farol de tapão. Autorizado de imediato, vento variável com 4 nós, guardião 07, reporta fora do sol. Padrão, muito bom dia, Papa Romeu, mais Tangulete, considera dono 0 pronto. O Mike Tango Juliette, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, o vento variável com 4 nós. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar no zero, Mike Tango Juliette. Papá, papá, Mike Juliette Romeu na escuta. Na remota 1-2, para pushback e acionamento. Põe, chama o controle 1-1-9 decimal 8, tem um bom voo. 1-9-8, grato. O Delta mantém o ponto de espera. Guardião 07, prossiga em regras visuais, reposte avistando ele ponto em Ondina. Tartara Ondina, 7. Oi Salvador, bom dia, gol 9070, passando externo, baixado e travado. Gol 9070, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, Boeing da Air Brasil, prestes a iniciar a rolagem, pistão no zero. Gente. O gol 9070, para informação, à sua esquerda, um helicóptero fazendo sobrevoo no setor norte, mantendo 500 pés, não interfere com o seu pouso. Gente. E o gol 9070, informação adicional, à sua direita, também um helicóptero seguindo linha do litoral sul, mantendo 500 pés, também não interfere com o seu pouso. Ok, obrigado, ciente. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossigo. Levando sobrevoo Cajazeira de Valéria, você vai com o ponte da paralela. A intenção é sobrevoo em Veracruz? Negativo, senhor, é pouco. Pouso em Veracruz. Afirmativo. 1-1-9-8, Mike Juliette Romeu. 1-1-9-8-0, grato. A bordo. Copiado, TAM 3179, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. No ponto de espera da 1-0, chama a torre. 186, o altímetro no 0, no 3, bom voo. Positivo, comi 13, segue via Juliette Alfa, confirma a torre, 186? Corrigindo, 18895. 295, positivo, obrigado, senhor Travolta. Charlie Alfa Tango, pronto para cópia? Pronto para cópia. Charlie Alfa Tango, Salvador, Veracruz, 500 pés, decolagem da 1-7, primeira curva à direita, corredor Axé, aciona 0-1-1-7 no transponder, 119-8 é o controle, 108-95 é a torre. O Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, decolagem da 1-7, primeira curva à direita, levanta 500 pés, 0-1-1-7 no transponder, controle 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5 é o Charlie Alfa Tango. Tango Juliette, decola aos 4-6, controle agora 1-1-9-8, bom voo. 4-6, chamada controle 198, mais Tango Juliette, bom voo. 2-108-95, confirmando o PLB? 01 na bota, então. 118.9. Afirmativo, bom voo. Autorizado decolagem pista 17, o vento 010 graus com 05 nós. Controle Salvador, bom dia. Oceané 6225 com a Mike. Oceané 6225, contato radar, vista via. Chegada Monte até o nível 050, aguarde a LS X-Ray, pista no 0. Acione o modo aidente. Direito 219. Charlie Alfa Tango, bom dia. Parte 5, livre acionamento, chama táxi. Alugou 9070. 9070, bom dia. Táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette. Alfa, reporte antes, Juliette, gol 9070. O Kilo Serra Lima para iniciar a descida. Serra Lima, desce, mantenha 3.000, ajustado 1.013, quilo Serra Lima. É, confirme somente a altitude? 3.000, desce, mantenha 3.000. 1.000, quilo Serra Lima. Papa Romeo, Índia, November Alpha, decola aos 4.8, chama agora o controle, 119.8, tem um bom voo. Controle no 119.8, Índia, November Alpha. Não, onde é lá, Guardião 07? Guardião 07, repartir para a programação e pouso, Guardião 07. Certo. Cara da Papá, Cali Alfa Tango. Torre Salvador, bom dia, tá 3179, pode esperar pronto. Pista 3179, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 010 graus com 05 nós. Hoje estamos em alinhamento e decolagem 10, 3179. Dia, alterna Aracaju, pronto, táxi. O POB 06? 62. Afirmativo, trip 5345, tem táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá pronto, 208.95, altímetro 10, 13. Juliette Alfa, ponto pronto, 208.95, trip 5345. O 9070 vai manter a posição antes do táxi via Juliette, vai dar passagem ao Embraer da trip. Após o tráfego, ingressa via Juliette 07 ao portão. Após tráfego da trip, ingressa na Juliette para o 07. Gol, 9070. Afirmo. Tá no posto de espera pronto, visual com aeronave na pista. É o Charlie Alfa Tango. Gente, após a passagem do Mike Eco Delta Linha, mantém pistão no 7, o Charlie Alfa Tango. Após a passagem, mantém o Charlie Alfa Tango. Delta decola 50, controle agora 119.8, tem um bom voo. Aqui é com Delta decola 50, controle agora 19.8, bom voo. Alinhado e pronto, já é um passando. Que é o Delta decola 50, controle 19.8, bom voo. Obrigado, 19.8, obrigado. O Charlie Alfa Tango visual com o helicóptero decolado anteriormente? Afirmativo, senhor. Gente, fique atento ao tráfego, mantendo separação visual, tá livre da 17, vento 010 graus com 7 nós. Charlie Alphatango. Charlie Alphatango, iniciando decolagem. Torre Salvador, meu cordial, bom dia, trip 5345, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Trip 5345, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhe, mantém, trip 5345. São 3179, decola 51, controle agora 119.8, bom voo. 19.8 com controle, obrigado, senhor, bom dia. Ali, Alfa Tango está fora do solo. Ciente, Charlie Alphatango, decola 5-2, controle agora 119.8, fica atento ao Mike Up Delta e tenha um bom voo. 119.8, visual com aeronave, senhor Delta, Charlie Alphatango. Submantém nível 340. 340, precisa de voar da El, senhor? Precisa direto da El, são 3179. Da El direto, obrigado, senhor. Controle Salvador, é o Papa Romeo Charlie Alfa Tango. Controle, prossiga. Charlie Alfa Tango, senhor, decolou de Salvador, destino Vera Cruz, está mantendo 500 pés linha do litoral. A gente mantém a escuta, Charlie Alfa Tango. Xané 6225, disse mantém a altitude 3000, ajuste 1013. É confirmado 6225, desce para 3000 com 1013. Afirmativo, 3000. 3000, 1013, chamei 6225. 5345. Charlie Alfa Tango. Reportará farol na barra, Charlie Alfa Tango. O 79 está autorizado, vá direto do Leda. Obrigado, senhor, vá direto do Leda, 5345, decola 54, 198 agora, bom voo. 198, boa, trip. E Tango Juliette, chame Recife agora na frequência 12545, alterno 2685. Papa Romeu, mais Tango Juliette. 12545, alterno 2685, muito bom. Controle Salvador, trip 5345. Trip 5345, contato radar, se mantém 280. Contato radar, se mantém nível 280. 280, trip. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, interceptando o localizador. Tá 3179, suba e mantém nível 320, restrito pelo centro. Suba e restrito ao 320, para 3179. Sim. Kilo Serra Lima, chama agora a torre, 118, decimal 95. 295, onde? Sim. Papa Romeu, Kilo Serra Lima. 2000, autorizado final LS X-Ray. Descida 2000, autorizado LS 6225. Eu, Kilo Serra Lima, já visual com aeródromo, solicito uma aproximação pela direita para 17. Ciente, o Kilo Serra Lima, cancelado 56, autorizado uma base pela direita da 17, reporta na final embaixo travada. Ciente, Lima. Para o controle, prossiga. Controle, o Indy Novo Beral está no travessa fora da barra. Prossiga em regras de voo visuais, frequência ali para coordenação e pouso na escuta para regresso. Quilo Serra Lima girando final do 17, baixar travado. O Kilo Serra Lima avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento 0, 2, 0 graus com 0, 4 nós. Gente, livre pouso, Kilo Serra Lima. 0, frequência de propaganda sem pouso, de Charlie Alfa Dama. Oxané 6225, complete final S, torre 11895, Oxané 6225. 1895, Oxané 6225, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, Oxané 6225, no localizador. Bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Mantendo a aproximação, aguardando, 6225. Kilo Serra Lima, solo ao 59, confirmando, é parte 5. Positivo. Autorizado, 180, reporta livrando, parte 5, Kilo Serra Lima. Gente, Lima, reportará livrando. 6225, confirme já visual com campo. Ativo, 6225 visual. Gente, o Xané 6225 tem livre pouso, pistão no zero, vento 0, 2, 0 graus com 0,5 nós. Livre pouso na 1-0, o Xané 6225. O Kilo Serra Lima, livrando aqui. Gente, frequência livre no corte, tenha um bom dia, Kilo Serra Lima. Igualmente. No 345, chame Recife agora na frequência no 3325, até no 251, 35345. O centro chamou 35345? Mas o controle chamou, chame agora Recife na frequência 13325, até no 251, uma boa viagem. 1-3325-251, 35345. Patrulha Salvador, 5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5-1-3-3-2-5